O amor é o sentimento dos seres imperfeitos. Posto que a função do amor é levar a perfeição ao ser humano. E tem que ser sempre assim. Você vai embora, machuca, maltrata toda a minha vida. E o meu fim é conviver com a solidão. Meu coração não acha mais saída. Porque você não para pra pensar que esse amor tá me machucando demais. Decida de uma vez, vou te deixar. Que esse amor maluco para mim não fala mais. Você vai embora, machuca, maltrata toda a minha vida. O meu fim é conviver com a solidão. Meu coração não acha mais saída. Porque você não para pra pensar que esse amor tá me machucando demais. Decida de uma vez, vou te deixar. Que esse amor maluco para mim não vai.